passou. Não faz assim, não faz de conta que não pensa em outra chance pra nós dois. Olha pra mim, não me torture, não se mole, não me cure de você. Deixa o não faz assim, não faz de conta.